sábado, a Bianca Alfa Victor Kilo informa o término do dia de motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Kilo. Obrigado, bom dia.